Olha, para tudo há um tempo determinado aqui. E tem um momento de Deus agir na nossa vida. O momento de Deus chegou para você nessa noite aqui. Creia! Vai alguém sair daqui hoje de posse de uma grande vitória. Aleluia! Creia! É Deus que está falando para você. Toma posse. Toma posse da tua vitória. Aleluia! O momento de Deus fazer acontecer. O impossível só depende de você. Use a tua fé agora, mande a tristeza ir embora, e você vai ver o que Deus vai fazer. Chegou o momento de Deus mudar teu cativeiro, porque no deserto Deus também prepara um banquete. E muitos vão dizer: como tudo isso pode acontecer? O inexplicável só Deus pode responder. Em tua vida chegou o momento, Deus vai te usar. Chegou o momento, você vai cantar com poder e autoridade. Porque quando Deus te levanta, é Elias, ele vai agir, ele vai agir, ele vai agir. Aquele problema já está na mão. De Deus provar que é contigo, os teus inimigos envergonhados ficarão. Quem se levantar contra ti vai cair ao chão, porque Deus abate o exaltado e o humilhado faz um campeão. O momento de Deus história vai fazer um milagre acontecer. Se você quer, aleluia, se prepare. Nosso Deus não é limitado. Quando o abençoado está abençoado, onde estão os abençoados por Deus aqui? Chegou o momento, Deus vai agir. Chegou o momento.